abrir. As estrelas estão me dizendo que o futuro é pra seguir. Viver, viver, audaz e livre. A vida é um conto que eu escrevo em cores. Futuro radiante, meu destino é brilhar. Luxo de viver eu vou conquistar. Luxo de viver eu vou conquistar. Vale em volta, tudo é inspiração. A jornada é longa, mas eu tenho a visão. Projeções de um mundo feito pra mim. Cada passo firme eu sei que é assim. Os desafios que enfrento só me fazem evoluir. Com coragem, com talento, o futuro vai me ouvir. Viver, viver, audaz e livre. A vida é um conto que eu escrevo em cores. Futuro radiante, meu destino é brilhar. Luxo de viver eu vou conquistar. Luxo de viver eu vou conquistar. Tudo é inspiração. A jornada é longa, mas eu tenho a visão. Projeções de um mundo feito pra mim. Cada passo firme eu sei que é assim. Os desafios que enfrento só me fazem evoluir. Com coragem, com talento, o futuro vai me ouvir. Viver, viver, audaz e livre. A vida é um conto que eu escrevo em cores. Futuro radiante, meu destino é brilhar. Luxo de viver eu vou conquistar. Luxo de viver eu vou conquistar. E quando a noite cai e o medo vem me abraçar, eu erguer a voz, vou me deixar levar. Os sonhos são meu guia e a esperança vai cantar. Uma vida em harmonia, pronta pra se revelar. Viver, viver, audaz e livre. A vida é um conto que eu escrevo em cores. Futuro radiante, meu destino é brilhar. Luxo de viver eu vou conquistar. Luxo de viver eu vou conquistar. Final audaz, revelando o que há de melhor. Viver intensamente, sem medo do que é dor. O futuro é uma tela e eu sou artista. Pintando a minha vida com a alma otimista.